Vad är Eu sei que eu demorei de escrever, mas é que pra mim ainda é difícil descrever tudo que eu sinto quando eu penso em você. Mas eu juro eu nunca vou esquecer tudo que você fez. Eu sei que ainda faz pena que a cada mês minha dor aumenta mais. Eu quebraria as leis se eu pudesse voltar atrás, mas agora só posso querer que você descanse em paz. Mas enquanto isso eu nunca descanso, porque eu sei que você queria tanto que minha carreira desse certo. Então eu canto pra valer o seu esforço e aliviar meu pranto. Mas todavia via nada alivia, porque ali vivia uma alegria que só eu alivia. Nada alivia, a gente segue então a vida fria. Quem sabe a gente se encontra outro dia. Você escutasse o barulho da galera no show, você ia ter tanto orgulho. Você me disse uma coisa e eu nunca esqueci. Pequeno, eles só precisam te ouvir, então eu vou continuar. Por isso eu componho, eu não posso parar. Não é só o meu sonho, você queria me ver na TV e isso aconteceu. Pena que foi porque você faleceu. E eu me lembro, você se esforçava, ia atrás de show, nós ia até pra Sorocaba pra ver se divulgava, se alguém me contratava. Você era dedicada, sua mãe até reclamava que você deixava suas coisas pra fazer as minhas. Hoje eu te eternizo sempre que eu faço minhas linhas. Eu tô escrevendo uma carta pra um anjo lá no céu. Me desculpa as lágrimas no papel.